solinho da maldade. Vixe, danou, pensar no sufoco. O trem tá feio demais, tô sem nenhum no bolso. Olha eu largando mão das contas outra vez, pra ver se sobra mais dinheiro pra beber. Danou, pensar na peleja. Hoje não tem uísque, só vai rolar cerveja. Fiz as contas aqui, não vai dar pra ostentar. Camarote, área, VIP, nem pensar. Eu não tô nem aí, se eu tô quebrado. Tá sobrando amor, dinheiro, eu pego emprestado. Eu não tô nem aí, essa é minha fama. Sem dinheiro, cachaceiro, muito bom de cama. Eu não tô nem aí, se eu tô quebrado. Tá sobrando amor, dinheiro, eu pego emprestado. Eu não tô nem aí, essa é minha fama. Sem dinheiro, cachaceiro e muito bom de cama. Olha o solinho da maldade. Tô sem nenhum no bolso. Olha eu largando mão das contas outra vez, pra ver se sobra mais dinheiro pra beber. Danou, pensar na peleja. Hoje não tem uísque, só vai rolar cerveja. Fiz as contas aqui, não vai dar pra ostentar. Camarote, área, VIP, nem pensar. Eu não tô nem aí, se eu tô quebrado. Eu não tô nem aí, essa é minha fama. Sem dinheiro, cachaceiro e muito bom de cama. Eu não tô nem aí, se eu tô quebrado. Tá sobrando amor, dinheiro, eu pego emprestado. Eu não tô nem aí, essa é minha fama. Sem dinheiro, cachaceiro e muito bom de cama. Quem não tá nem aí pra nada e tá bebendo, bota o copo pra cima, a promissória vai vencendo. Quem não tá nem aí pra nada e tá bebendo, bata o copo pra cima, a provisória vai vencer. Ai, ai, ai. Quem gostou faz barulho aí.